uğraş. Ya seni evi universo traz. O que você quer pra sua vida? Toda a sua história, tudo ao seu redor. Somos irmãos, o que te atrai. Essas joias e grife, alguma força bem maior me deu isso tudo. O melhor trabalho, a melhor mulher, notas e perfumes, agradeço a tudo. Correndo contra o tempo, tô rando 100k, fazendo 800. Giro no corpo, cara tem de um ano. Ele pode ser paz ou próprio veneno. Só você é capaz de mudar tudo que você já viu. Basta ter fé, não é possível. Ruas sem crer, uma de Wii. Favela chique, Brasil sem crime, ruas sem crime, pretos e grifes, yeah. Sem ninguém ver, o universo traz o que você quer pra sua vida. Toda a sua história, tudo ao seu redor. Somos irmãos, o que te atrai. Porque não tem um milhão. Se eu penso logo existe, eu quero um mundo normal. Rush, quero essa Benz, quero Versace, parece Gucci, Armani. Não, futuro de rap, meu filho de ouro, Lacoste no Best Night. Tu vai me ver passar de Ferrari, fumando um pack, eu vendo tio pack. Ao Thiago Arben, Bulgari, o topo do rank, eu vendo Minas. Aonde tu quer morar, quem vai tá contigo? Que você vê depois que fechar os olhos. Se não fosse pra cometer um erro, eu tomaria uma decisão. Impossível é só um grau de